Hiti mu markanti, hiti mu markanti, hiti mu markanti, hipnotizanti. Marcante, hipnotizante, marcando o compasso com o peso do elefante. Qualidade nível, só quero raça, máquina de dança pra esquecer toda a desgraça. Gente boa pra você, é careta pra mim. Curto tudo natural, do começo até o fim. Sei que por isso sou parado, por causar má impressão. Tipo suspeito interrogado, pra sua satisfação. Ei moçada, atenção, não sou do tipo engomado, eu sinto a evolução. O ser humano tem valor, não é por trás, nem pela frente, nem vestido ou pelado, e sim por ser diferente. O peso rola, o grave mole, eu fico mais que contente. Engomado é sujeira, função é detergente, não é necessário nenhum extra ingrediente. Com isso, minha gente, clareio a visão, aprenda a diferenciar, eu sou função. You gotta put it together. Don't you put it together.